Nerd Patriarca no ar. Hoje vamos falar de continuações de filmes que nunca deveriam ter existido. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Ministério da Saúde adverte, usar fogos pode causar danos irreversíveis ao cérebro. Hoje eu tô aqui com o Sanderson. Gente, que melhor motivo pra uma continuação do que salvar a camada de ozônio. Eu tô aqui com o Everton. Isso, você vai fazer a continuação de velocidade máxima, por que você vai escolher um navio? Tô aqui com o Jonathan. Fala, pessoal, e mantendo a coerência, nós vamos fazer no máximo 5 continuações desse podcast, nenhuma mais. Eu sou o Vinícius e a gente já passou da quinta continuação, sinto te informar. Esse vamos começar essa bagaça desse podcast. Podcast Nerd Patriarca. Começando o Nerd Patriarca no ar, vamos falar hoje sobre continuações de filmes que nunca deveriam ter existido, né? Existe a velha máxima de Hollywood, muitos falam que a sequência é sempre pior que o original, né? E pela lista de filmes que eu fiz, eu tenho certeza que meus colegas de podcast fizeram também, ela se comprova, viu? Em muitos casos. É, vamos ver, né? Vamos ver, né? Vamos falar um por um, vou começar, pode ser? Manda bala. Não, vai lá. Vamos começar com um filme. Primeiro eu vou falar do filme, do primeiro, né? Filme clássico da Sessão da Tarde, que eu assisti várias vezes. No segundo também assisti a Sessão da Tarde, por um acaso, que é Velocidade Máxima 2. Velocidade Máxima 1, que é o da Sandra Bullock e do Keanu Reeves, é um filme muito bom, eu gosto. É legal, é um filme de ação. Eu acho que eu só lembro desse. Eu também. Eu vou te contar o 2. O 2? O que aconteceu? Em 1997, o filme é de 94, eu acho, ou 95. Só que ele foi bem, né? Aí vamos aproveitar. Vamos fazer o Velocidade Máxima 2. Só que o Keanu Reeves, por algum motivo, não participou desse filme. Eles colocaram outro ator, o Jason Patrick, que é o nome do ator. Que não tem carisma nenhum, né? Colocaram um cara muito zoado pra fazer. Não, carisma você tá sendo bonzinho com ele. Eu nem lembro desse cara, velho. Da cara dele, né? Eu sei que ele tinha o cabelo enrolado, e olha lá, velho. Você nunca viu os filmes dele? Pô, você lembra do cabelo dele? Eu lembro porque eu fiquei com uma raiva dele, velho. Ele enrolado de merda esse cara. Nossa, velho, esse desgraçado fez permanente e veio ferrar com o filme aqui, velho. Que anos 80 era anos 90 era a moda permanente. Você nunca assistiu Vingança da Noite Sombria? Caraca, filmaço desse cara, mano. Eu acho que a carreira dele não decolou depois do Velocidade Máxima. Naufragou junto com esse filme. Por que naufragou? Meus amigos que não lembram. Velocidade Máxima 2, eles tiveram a ideia de falar assim, bom, o ônibus a gente já usou no primeiro, né? A gente tem que usar outro meio de transporte. Vamos usar um cruzeiro. Eles usaram um navio. É lógico. O que tem mais velocidade do que um cruzeiro, né? Governo. Cara, por que não um avião, né, cara? É muito caro, eu acho, né? Trem, cara. Podia ser um trem. Dá pra fazer coisas legais com trem. Podia ser um monociclo também. A bicicleta, qualquer coisa, podia ser o Evolution do Play Center, velho, mas não. Sabe que não, podia, se é pra ser um filme bom, tinha que ser aqueles monociclos do poder que os caras usam aqui na Estação da Luz, que é um negócio com duas rodas robótico que anda naquela velocidade impressionante, que eu nunca vi. Eu não sei como é que vão pegar um bandido daquilo, mas tudo bem. Aquilo lá é guiado pelo pensamento, velho. Aquilo lá é muito avançado. Os caras que vendem as bugigangas no trem, eles devem fugir muito fácil daquilo, né? Porque é lento, velho. Não, porque o cara pra alcançar, ele tem que descer do negócio ainda. Que vantagem. Nenhuma, né? E os caras usando pra patrulhar o shopping com aquilo. Chega na escada rolante, o cara tem que pôr na sua vida. Engraçado é que todo mundo usa capacete por isso, né? Como se a queda fosse de uso aí, cara. Se virasse pelo menos uma armadura, né? Servia pra alguma coisa, mas nem isso. Isso sim é velocidade máxima. Não esse cruzeiro. Ai, ai, enfim, o filme se passa num cruzeiro, o que acontece? A Sandra Bullock tá de volta no filme, ela faz par romântico com o Jason Patrick, que é um policial, e eles vão pro cruzeiro lá, porque eles vão, sei lá, férias. É folga, né? Ela quer sair de folga. Passeio de casal. Mas o filme, isso, né? Primeiro, o filme não te passa a mesma sensação do cruzeiro, de que eles estão numa velocidade máxima, eles estão num lugar que eles não podem parar de correr. O cruzeiro vai devagarzinho, tá? É tipo aquele senso de urgência que tinha um primeiro, né? Tem que desativar a bomba, senão vai explodir. Meu, a qualquer momento isso aqui pode capotar, não sei o quê. O cruzeiro não, tá todo mundo lá. Não, só bar. Isso. Não, só isso. O primeiro filme... Daqui um mês a gente chega na Europa, caralho. O primeiro filme passava muito daquilo também, tipo, é um carro que... é um ônibus que não pode parar de entrar, então pode atropelar a velhinha, pode atropelar a criança, pode causar acidente, pode fazer um... Você vai atropelar golfinho, baleia? Era isso. Pequenos barcos de pesca. Jet ski. Vai, William. Aí vem o barco, pum, mata o William. Acabou pro William. É isso? Esse é o Então, o filme se passa num cruzeiro, que o casal vai lá viajar e tal. E o vilão é o Willem Dafoe, que é o ator que faz o Duende Verde, do clássico Homem-Aranha lá do primeiro, e faz uma série de papéis, né? Um ator famoso. Sim. Só que os papéis dele são bem caricatos sempre, né? Porque ele é muito feio, né? Vamos ser sinceros. Ele é muito feio. Ele sempre faz... Ele é um bom ator, e nesse filme o personagem dele é muito caricato, faz caras e bocas e tal. E a motivação dele é meio merda, né? Por isso que chamaram ele pra fazer um Goblin Verde? Talvez. Nem precisava do capacete. Mas ele usou capacete, então. Mas calma aí, eu não assisti o filme. Qual que foi a motivação dele pra... A motivação dele, ele é um cara que trabalhou pra empresa que criou o sistema de segurança do navio. Só que quando a empresa descobriu que ele estava com uma doença terminal, demitiram ele. Ai, isso é processo trabalhista, hein? Foi isso. Sacanagem, não precisava de um navio. Hemorroida, demitido. O Vini, agora eu tô lembrando, por isso que ele tem aquele potinho com umas sanguessugas lá, né? Que ele vai colocando as sanguessugas no corpo e tal. Pode crer. Ele fala assim: os médicos me deram 2 anos de vida, as sanguessugas me dão mais alguns. Porque as sanguessugas limpam o corpo dele, né? Deve ser uma explicação científica apurada. Deve ter sido. Ele é um cavaleiro Google. Você se falou, pô? Ele é um cavaleiro de peixe. O sangue dele é o que é veneno? Não, ele veio no Google, mano. É meio certeza. Ele escreveu aqui na barrinha do Google: tratamento pra câncer. Aí é o primeiro resultado: sanguessuga. Pronto. Porque é claro, né? Só você tirar claro. O cara e a sanguessuga se vira. Que não. Cara, esse filme, só pela história, já é uma merda. Nossa, você quer que eu diga por que o filme é uma merda total? Vai lá, quando eles chegam no navio, é sensacional. Quando eles chegam no navio, eles se trocam e vão pra primeira festa, né? Que tá tendo durante o dia. Sabe quem é o artista convidado da festa do navio do Velocidade Máxima 2? Ele é um artista da Bahia chamado Carlinhos Brau. Ele tá cantando a namorada. Essa cena ele começa a cantar a música da água e o pessoal começa a jogar coisa nele, não é? Ou jogam ele na água, né? O filme é melhorar. Começa a jogar a garrafa nele, o William Defoe joga a sanguessuga nele. Não, ele só tenta essa dar namorada mesmo e não aparece mais no filme. Talvez seja por isso que o William Defoe quis derrubar o navio, né? Acho que ele falou assim: não, tudo bem se eles foderem, mas o Carlinhos dá o fim da picada. Começou muito bem, porque ele se filmou a continuação muito merda, velho. Não é nem desnecessário, não deveria ter nem sido pensada. É porque o filme assim, é uma merda de mal feito, mas sabe que não faz sentido? É um filme aleatório, ele não te causa. Você fica assistindo porque tem que estar passando, entendeu? É verdade. Já imaginou se fosse o cruzeiro do Roberto Carlos, gente. Estão aqui. E ele jogando rosas assim, ó. Meu Deus, eu assistiria se fosse do Roberto Carlos. Cara, e o protagonista é muito merda desse tipo. Nossa, o ator que é só o Carlos. Ele é muito merda, né? Eu não sei o que fazer. Ele é um dos piores policiais que eu já vi na minha vida. Mas em resumo, ele pegou uma linha reta e saiu com o barco em linha reta? Ou em resumo, o cara roubou o vilão, ele roubou uns itens lá, que ele sabia que tinha dinheiro, joias dentro do navio. Não me pergunte por que tava lá. lá, nós estávamos lá. E ele fugiu, e o navio, ele ia em direção a outro navio. Era um navio cargueiro, gigante, assim, e tal. Aí, não, isso que é mais impressionante do filme, que eu achei o final. Por quê? Porque o navio está indo em direção a esse outro navio, né? Mas o navio, ele consegue desviar. Só que ele vai em direção ao porto da cidade e vai com tudo. Ele quebra o porto inteiro, quebra a casa, quebra um pedaço da cidade. Não, porque eu tô desviando a porra do navio, se quebrou metade da cidade. Matou um monte de caissara lá, velho. Nossa, que bosta. Nossa, não era pra você ficar rodando com o barco no mar até acabar o combustível e acabar... Aí botava uma foca no final, você fala, que eu me lembro, ele fez umas paradas lá na parte de direção do navio. Ele manjava, né, do sim, sistema do navio. Sim, ele manjava do sistema do navio. Aí não tinha como fazer isso, mas... Botou um cabo de vetora no leme, pronto. Acabou o negócio. Mas enfim, Velocidade Máxima 2 é muito ruim, velho. É muito ruim, principalmente comparado ao primeiro, que é um filme muito um bom filme que eu gostei muito. Ah, é um filme de ação muito bom, cara. E sei lá, ele inaugurou esse gênero aí, né, de correria o tempo todo. Eu não me lembro de nada antes dele nessa pegada. Não, mas acho que não teve mesmo, não. Tanto que assim, tinha dois. Vocês lembram do filme chamado O Carro dos Governados? Passava de... Eu lembro. O era bom também, pelo menos eu gostava, né? Eu não sei agora, faz tempo que eu vi, né? Era de uma família, né? Com uma criança, isso, do carro. Era uma loirinha que dirigia, tinha um grupo de pesquisa. Era bom esse filme. Mas enfim, tem a ver com Velocidade Máxima 1, mas não com 2. O 2 não tem velocidade nenhuma, é isso que quer dizer. Cara, nossa, quando você falou isso agora, é como se alguém tivesse comprado a franquia, o nome, e usou pra fabricar uma outra coisa, nada a ver, né? Porque o pior é que é o mesmo diretor. Nossa, velho, como isso pode acontecer? O mesmo diretor, o mesmo cara que fez a primeira história, ele teve a brilhante ideia de fazer o Lentidão Máxima 2, né? O navio, a única parte que o navio acelera é quando ele vai bater no outro, é a única parte que ele acelera. O resto do filme ele é devagar o tempo inteiro. Pra salvar a franquia, só se fizesse Velocidade Máxima 3, onde no filme, uma galera que joga skate de dedo deveria competir sem parar, senão eles explodiriam. Ia ser interessante. Levaria a mão do usuário. Como assim? E as manobras? Eles iam ter correndo uma pistinha tipo Hot Wheels, tá ligado? Câmeras fechadas, né? Na mão, né? Mas, Vinícius, você achou Velocidade Máxima 2 ruim? Bem ruim. Você tem certeza? Absoluta. Pode piorar. Você sabe que pode. Meus amigos, eu aprendi uma coisa essa semana na minha vida. Eu vou levar isso pro resto da minha vida. Nada é tão ruim que não pode piorar. Eu tô até com medo do que vai vir. Pra gravar esse podcast, eu sou um cara que não liga pra filme trash. Eu sou um cara que não liga pra filme ruim. Eu sou um cara que gosta de filme de Bollywood. Não tem problema nenhum. Eu não tenho preconceito. Agora, esse filme, ele é uma maldita tortura tailandesa que, cara, não é impressionante. O primeiro filme da minha vida. Eu passei mal pra terminar de assistir. O Filho do Máscara, velho. O Filho do Máscara. Nossa, como é ruim, velho. Eu nunca tive coragem de assistir. Vocês não vão conseguir assistir esse filme. Eu assisti um pedaço só, porque eu não consegui ver. Eu também assisti um pedaço só, cara. Eu tive que parar, porque assim, é muito ruim, né? Muito ruim, Paulo. Pra vocês terem uma ideia, nesse filme, além do personagem principal, que não é o Jim Carrey, é o ator X lá que veio. Foda-se, eu nem fui atrás do nome dele, porque ele não importa nem nada. Não ser engraçado, a história, cara, a história do filme é a coisa mais sem sentido que existe na face da Terra. Eu acho que eles falaram assim, pô, a máscara tem a ver com o Loki. Quer saber? Vamos colocar Loki no filme. Meu Deus, por isso que o Loki no filme dos Vingadores, ele é tão revoltado. Porque ele assistiu a versão dele no filme do Filho do Máscara. Que é ridículo, o cara é dublado pelo Supla. Supla, ele olha. O Júlio, exatamente, ele olha pra Odin e fala, pô, Papito, me perdoa, cara. Papito pra Odin. Papito com Odin. Não, eu tô impressionado que aparece Odin no filme. Aparece Odin no filme, cara. O que é o dublê do Gordinho? Ana Maria Braga? É o Eduardo Suplicy. É meia hora que tem pra ele falar. Eduardinho? O Vinícius fica mais feliz ainda. O personagem principal, que é um bosta, que as falas dele é uma bosta, a questão de ações de comédia dele é uma bosta. O cara ainda, ele ainda tem a voz do Seiya, só pra ajudar. Ou seja, nós temos Seiya e Supla no mesmo filme, cara. E ele demorou pra sair, né? Depois que saiu o clássico do Jim Carrey, demorou pra sair. Cara, é um absurdo, porque você tem o personagem principal, que é o pai do filho, né? Filho do Máscara, né? Filho, tem uma criança, né? O pai que vira o Máscara, põe a máscara, vira o Máscara, que é bizarro, não faz sentido nenhum. Mas ao mesmo tempo você tem o bebê, que não usa máscara, só que ele foi gerado por meio sexual, mas não sei por que motivo tem o DNA da máscara dentro do moleque, ou seja, o moleque também faz bizarro, ele sempre tem que usar máscara. Você tem o Loki, que usa um tipo de máscara também, que não faz sentido, que é a cara dele, que eu não entendi. E você tem o cachorro, que usa máscara também. Ou seja, que bagunça da porra, velho. Caralho, tem... uma turuba doida, hein? Então, o dia louco esse daí, hein, mano? O bebê tá com a máscara, o cachorro tá com a máscara, a mulher tá com a máscara. A gente vai pedir uma coisa mais bruta nesse dia, cara. Olha o que eu vou falar pra vocês. Esse filme foi sofrível, cara. Não tem uma piada. Não tem uma piada. Não tem uma piada que você olha e fala, pô, essa piada foi engraçada. É só piada pastelão. Só... Você tem uma ideia? No final do filme, o pai lá, que é o personagem principal, ele coloca a máscara, novamente, e vai lutar contra a Loki. Não é uma treta legal, radical, super cheia de efeitos, que não podia ser, porque é um filme de comédia. Não é uma luta engraçada, é uma luta idiota, que tipo, olha e fala, rala, rala, vou te bater com a panela. Ele fala, ela, bela, vou te bater com a tigela. Cara, é isso. Juro por Deus. Velho, bagulho sujo. Coragem a sua assistir esse filme, Valdo. Coragem a sua assistir ele inteiro. Uma vez só, talvez você não se... Nunca mais na minha vida. Mas, jamais. Nunca mais. Então esse filme é todo cagado, né? O filho do Máscara. Só teve esse sequência do Máscara, eu acho que é o graças a Deus, né? Mais que isso. Chega, né? Chega. O primeiro filme, por mais que naquela cena final você vê que o Milo pega a máscara de novo e tal. Mas, meu, tá bom, fechou ali, entendeu? Não tem muito o que fazer. Tá bom, legal, a gente curtiu, acabou. Legal, não precisava ter o segundo, velho. Sinceramente, é um filme que nunca deveria nem ter existido. Aí fica a questão do seguinte: de muitos desses filmes, tem filmes que poderiam ter o segundo, mas não desse tipo de segundo. Exatamente. Entendeu? Sim, sim. Você até pode fazer uma continuação, mas a execução da continuação ficou uma merda, né? Mas... E eu tava pensando: pô, se você chega e fala, nossa, o primeiro filme fez sucesso, olha, vamos lançar um desenho? Beleza, pra gente fazer propaganda do desenho, vamos fazer o segundo filme? Não, vamos lançar brinquedo? Vamos lançar brinquedo. Então vamos fazer o segundo filme só pra poder gerar marketing pra vender brinquedo. Tudo bem, você tem uma motivação. Agora esse filme, ele foi feito pra nada, cara. Nada, nada. Sei lá, o cara teve uma diarreia cerebral e falou, porra, vou botar isso no papel, vai ser legal. Que triste. Ele serviu pra gente comentar hoje, volta. Só é. É, cara, foi tudo pensando no nosso podcast, cara. Eu não tenho dúvidas que sim. Não foi à toa, ele já tem o lugar dele na história. Agora, vocês querem saber de outro filme agora, mudando um pouquinho de ramo, não falando um pouco de comédia, mas um pouco de ação. Outro filme que foi feito pro nosso podcast, mas que faz sucesso até hoje, mas que devia ter parado na porra do primeiro, é Logo e Furiosos. Eu logo e Furiosos. polêmica, porque tem muito polêmica. Não, Mamilo, mas é assim, cara, o primeiro filme é legal, é bom, fica naquela temática de carro, racha, gangue, um ticano maloqueiro, bacana, os carros, aí depois o bagulho vai ter gringolando, mano, num nível, depois o segundo filme já é meio cagado, aí tem que ter filme até que é horrível, é tipo velocidade máxima 2, aí o terceiro filme até que é bacaninha, tenta voltar pra origens, isso aqui no Japão. E o quarto pra frente, meu amigo, o negócio vai tendo proporções fora. O quarto é muito ruim. Eles mudaram. Do quinto pra frente, eles abraçam o nonsense, né? Tipo, não faz sentido e foda-se, entendeu? Eu acho que o ditado após o quarto filme foi: pisou na merda de Havaiana, abre o dedo, vai, já tá na merda, continua, cara. Isso é muito ruim, velho. Tem o do Brasil por usar lá com cofre no meio do, da entrada. Cara, se eu falar aquele negócio, se eu te falar que eu acho esse filme bom, você acredita? Não, então, mas o que eu acho assim, beleza, Velozes Furiosos, eu entendo até a parte zoeira e tal, depois que virou. É um filme de ação galhofa do caralho, né? Eles são até que bons filmes de ação. Só que, pô, é uma outra franquia, de verdade. Sim, totalmente diferente. Podia chamar, tipo, a gangue do Toretto. Foda-se, mano. A nossa turma, sei lá, assim. Não, ele mudou totalmente a proposta, né? Depois do terceiro filme. Terceiro? Já no terceiro, né? Ele já começou a escalar a ação de um jeito muito absurdo, assim. E aí ele falou: quer saber, esse negócio de tunar carro já não funciona mais. Porque My Ride acabou, ninguém mais gosta disso. Vamos pra outro caminho. Se é ali, o Fiat tá falido, né? Exatamente, vamos pra outra linha de raciocínio. Mas foi isso mesmo, os caras seguiram a tendência, né, do que estavam fazendo dinheiro pra eles, tanto que talvez seja a franquia que mais ganha dinheiro no mundo, comparado à Marvel da vida, porque os 7 e 8 tá no cinema, né, os 7 e 8, elas fizeram bilhões. Não, tudo bem, eu posso entender que eles fizeram isso por dinheiro, cara, mas, porra, desviar o torcedor na mão, não é legal. Cara, você viu? Eu vamos lá, cara, não é legal. Tá bacana. Pra quem corria no deserto no primeiro filme, desviar com o dedo na mão do oitavo, não tá bom. Ele tá comendo muito whey, velho. É oito filmes de whey. Mas o The Rock, ele pediu um torpedo com a mão, velho. Bicho é bruto. Olha ele nos Vingadores. Não, mano, isso é muito fino, isso é muito tríceps descendente, como diria o Cobert Bandão. É, ligado, tá na hora do jogo. Pra mim também, eu conheço muita gente que é fã e quando sai Velozes e Furiosos vai na estreia, realmente gosta. Então, tipo, se eu assistir, se não assistir, beleza, não faz diferença, porque o tipo de filme não é o que me agrada mais, entendeu? Mas eu entendo o que eles fazem, mas eu preferia, sim, se fosse uma sequência, ou então que parassem naquela ideia do primeiro, ou então que transformassem em outra franquia, não com o mesmo nome, né? Porque é totalmente diferente. Eu entendo o que diz isso. Verdade, hein, Fê? Obrigado, que me compreendeu. Eu precisava disso, né? Precisava trabalhar. Também, mas os fãs do Los Friosos que se entendam com você depois. Ah, mano, pode mandar e-mail, pode mandar mensagem, que eu não vou responder porra nenhuma mesmo. Então tá tudo bem, eles mandam. Não, peraí, responde, pode mandar e-mail. Eu não vou responder porque não concordam comigo, tu nem aí. Já revoltou, velho, já. Ai. Bom, e o Vin Diesel tá barrigudo. Segura essa aí, quero ver. Pode meio aqui pra gente. Tanto do nosso filhote que quer matar o Sanderson. Pode mandar e-mail pra ele. Eu vou encaminhar todos pra ele. Ele vai responder. Porque ele checa, entendeu? Ele vai colocar o spam. Pode mandar todo o trabalho também. Aí eu falo que eu tô trabalhando. Todo mundo tá cheio. Ai, muito bem. Everton, eu, dos brindes com meu conhecimento sobre filmes ruins. Cara, mas os filmes. Eu peguei uns filmes que eles nem são. Não vai falar que o filme é bom. É, tá. Olha, eu vou ficar nervoso, hein? Mas não deveriam ter existido, na verdade. E eu vou falar, por exemplo, Se Beber Não Case 2 e o 3. Eles são continuações que não deveriam ter existido. Porque o Se Beber Não Case é um filme perfeito de comédia, muito bom, recente, né? E o 2, ele voa, na verdade. Mas é bom. Ele é bom. É bom, é bom. Ele não deveria ter existido, porque se ficasse só no 1, ia ser de puta. Aquele filme de comédia foda, sabe? Eu é verdade. Eles simplesmente deram uma nova desculpa e reutilizaram todos os recursos do primeiro filme nessa continuação. E o 3 também, o 3 é fraco, cara. O 3 qual que é? Tô muito lembrando. Puta, o 3 é um que, se não me engano, sequestram o Doug, o chefe do Doug Negro, tá ligado? Que é o John Goodman. Eles querem tchau e... É um que eles têm que usar, ajudar o tchau a invadir uma casa de um mafioso lá, pra pegar alguma coisa pra poder soltar ele, pegar, né? Pra esse cara aí. O 2 é da Tailândia. O 2 é da Tailândia. O 3 é aquele que eles invadem a casa do Metal? Não, esse é o primeiro. Não, esse é o primeiro. Eu tô confundindo. Tá atualizado o vídeo. Ele confundiu porque os filmes são parecidos, Ivaldo. É verdade, então, cara. Mas assim, na Tailândia eu achei mais engraçado, cara. Quando ele acorda com aquela tatuagem na cara, meu Deus, é muito engraçado mesmo. Não, Tailândia é engraçado também. Tipo, ele não é um filme ruim, mas ele é igual o primeiro. Isso que me deixa meio... É um filme... Esse é tipicamente um filme feito pra dinheiro, assim, mais total, né? Tipo, deu muito certo primeiro, talvez eles não esperassem que o filme fosse tão bem quanto foi, e falaram, vamos fazer um filme igual. Tanto que você sempre pensa, porra, de novo, a mesma ideia de alguém perder a memória, alguém aconteceu alguma coisa e eles não lembram de nada, de novo, é meio tipo, de novo. Isso aí atrás da pista, mesmo esquema, né? É igual, realmente é um filme igual. Então, tá certo. Não fez diferença, tá, tá, pra dizer que essa história de bebê e todas as coisas, que repete na vida de muito brasileiro aí, pelo final do ano. Ela é frequenta, né? Só não gera uma aventura bacana que rende milhões. Não, a aventura chega em pedra, geralmente. Constrangimento. Era só, né, uma familiar. É isso aí. Ai, ai. Se beber não casa, certo, Everton? Sim. Jonathan, por favor, traga um filme. Oh, o filme que eu vou trazer, pessoal, esse daqui, ele me deixa dividido. Por quê? Assim que eu terminei de ver o primeiro filme, eu queria muito uma continuação. Eu queria saber mais sobre o universo, eu queria mais conteúdo, eu queria saber sobre a mitologia, não sei o quê. Eu queria um filme de qualquer jeito. E aí, quando eu vi as sequências desse filme, aí no filme, parei pra pensar, eu falei, caramba, velho, eu achava melhor ter parado lá no primeiro, porque ia fechar tão legal. Eu tô falando do Matrix. Matrix também é um filme espetacular. Escolhi também. Matrix, filme espetacular, meu. Terminou o primeiro filme, não sei se vocês tiveram esse mesmo sentimento, mas eu queria saber, pô, Zion, o que é Zion, velho? Quero saber mais sobre Zion, quero saber mais sobre essa mitologia, o que aconteceu, como que as máquinas dominaram a parada, o que, meu, mas aí vieram as animações, acho que vieram as animações na sequência. Me empolgou mais. Isso, muito bom. As animações são muito boas, né? Ou mais ainda, pra esperar o segundo filme, que aí veio o Matrix Reloaded. Aí, puta, velho, aquelas 3 horas que passou, né, assim, sabe, uma temática muito aquém do que eu imaginava, mais perguntas do que respostas, né. É que o Matrix Reloaded, o que faz você, pelo menos, curtir mais o filme, é que ele é um bom filme de ação. Ele tem duas lutas, tal, E algumas etapas, né, Vini, porque eu não sei o que aconteceu com a parte do CG lá, que ficou uma porcaria, né? Em alguma coisa. Porra, mano. As partes de são bem forçadas. Eu lembro. As partes de cinematográficas, por exemplo, a perseguição na estrada. São... Isso, boa. Aquele efeito daqueles gêmeos lá, né? Que eles ficam intangíveis, aí voltam. É muito bem feito, realmente. E aí fechou com o Matrix Revolution. É isso? Revolution. E aí, pra mim, cagou de vez. Aquele final que eles deram de convivência pacífica, humanos, máquinas, aí eu falei, ó, quer saber? Devia ter terminado quando o Neo falou assim, ó, eu tô aqui, eu sou escolhido, e agora vocês vão ver o que vai rolar. E ele voa e acaba, devia ter acabado ali. Não, não foda pra caralho, né, cara? Pô, ele saindo voando, assim, você fala, caralho, o cara vai resolver tudo, velho. Agora vai ser. Aí você ia ficar discutindo isso, podia depois investir em outras mídias, né, pra mesma franquia e tal, mas eu não sei o que vocês acham, mas pra mim o Matrix deveria ter parado no primeiro filme. Cara, eu concordo. Quando eu assisti o primeiro filme, depois que eu terminei, o primeiro que eu assisti umas 20 vezes, né? Cara, eu queria dormir e acordar em meu nariz no velho. Pode crer. Eu queria acordar assim e o moço tá olhando pra minha cara falando, bem-vindo ao mundo real. Se você tivesse ido comer espirra na casa do Edinho, poderia ter dado certo. Então, mano, o filme era foda, velho. Foda, aquela, sei lá, aquela filosofia que eles conseguiram embutir no filme era muito foda, aquela ideia. Foi muito revolucionária. Com certeza é um dos meus filmes preferidos. Eu assisto o olho, caraca, filme foda, velho. E Matrix continua sendo foda. E ele é muito fechadinho, né? Apesar de eles conseguirem deixar algumas perguntas, né, em aberto pra explorar isso depois, mas ele é um filme redondinho, assim, é um filme que tem, ele tem aquele, o arco dramático, assim, do começo, é muito bom. E o final, né? O final termina espetacular. E as continuações acabaram decepcionando bastante, verdade. Então, o segundo, Reload, eu não sei, cara. Você começa assistindo o filme, ele abre um monte de questões, porque ele tenta deixar, sei lá, o mundo na Matrix mais complexo. Eu acho que ele deixa complexo demais. Verdade. Né? E, cara, você vai assistindo tudo e fala, não, beleza, eles vão explicar, vai ser bacana. Aí vem a luta do Neo contra a gente Smith, com 150 bonecões de CG. E pode crer. Aí na hora que ele arranca o teto de concreto do chão e dá no meio do peito do maluco, eu falo, meu Deus, não, cara. Tem uma cena que ele vai meio que escalando, né, Santos, em cima do grupo lá de agentes Smith. Velho, um bonecão muito bizarro, muito ruim. Eu até hoje eu não entendi um filme tão caro que pecou num aspecto tão básico, né? Que é a parte de CG, seria o principal do filme, né? Até essa parte de efeitos visuais, mas ficou muito feio. É legal, e a era que ele tira a mão no peito da Trinity pra arrancar a bala e reviver ela, né? Para virar Jesus. Eu acho que o Reload, ele traz aspectos legais. Por exemplo, ele mostra o Arquiteto como um personagem legal, mas como foi feito na Matrix. Tem os personagens que todos eles são bons, tem ideias boas, só que o filme é mal executado. Tem roteiro. E ação, beleza. A ação dele te prende. Só que o Revolutions eu acho que é muito ruim, velho. É muito pior que os outros. O Revolutions dá a impressão que eles reciclaram, pegaram as mesmas cenas que do Reloaded de CG e colocaram no Revolutions. Cara, só tem uma boa. Só tem uma coisa que eu gosto do Revolutions. A batalha lá em cara, eu acho muito louco. Ah, dos robôs, não, é legal pra caramba, muito, né? Muito boa, é boa pra caralho. Agora, mechas, da hora. É muito louco, agora o resto. Aquela resolução final, não. Meu Deus. Tipo assim, termina como tá aí, tá bom, viu? Vamos dividir. Aí você deixa a gente comer no mingau de um lado, você pode ficar com o mundo do outro. Caralho, não faz sentido, velho. Eles são escravos, queiro ou não, é um tipo de escravidão, né? Mas, bom, sei lá, deram essa escassão louca aí. É, tem aqueles programas que são descartados e aparece a menina que faz o pôr do sol e ela, não, porra, não tem sentido, velho. Eles estão lutando pelos seres humanos, pelos programas que desenha o pôr do sol, não dá pra entender, cara. Não deveria ter sido assim. Patrick, talvez a gente... É que nem aquele caso que eu falei. A gente queria uma continuação, mas não era essa continuação que a gente queria, né? Talvez a gente ficou empolgado na época. Mas... É verdade. Tanto que agora saiu a notícia, né? Há pouco tempo que eles querem continuar o Matrix, né? Fazer um reboot, ampliar o universo. Enfim, é o que o Hollywood tá fazendo agora, né? Trazendo coisas que pararam. Não fizeram com a Múmia agora e vão fazer com um monte de filme aí. Essa é a intenção. Será que vai ser isso? Fazer o Zion Universe. Matrix, querendo ou não, é um universo gigantesco que dá pra explorar bem, né? Sim. Animatrix fez isso perfeitamente. Animatrix é muito foda. Matrix é foda. Mas vamos ver, né? Se eles, por exemplo, se fizerem um trabalho tão bom quanto quiseram com as continuações de Star Wars, beleza, bora. Se não for pra fazer isso, deixa quieto. E eu espero também que eles se foquem no universo, né? O Animatrix é dentro do mesmo universo, mas ela não tá nem aí pra escolher, pra Neo, pra eles. Então, você expandiu, né? Você expandiu o conteúdo, dá mais informações, quem sabe um Matrix contando a origem da guerra, seria muito legal, né? Mas deixar um pouco de lado essa coisa de Keanu Reeves, de escolhido, de Neo, porque já foi, já foi. Chega, né? Se não quiser ter dor de cabeça, pega ali Matrix e faz um filme. Pronto. Verdade, já tá pronto, né? Pode crer. Pegar ideia lá também, né? Mas, verdade. Ideias é o que não faltam. Anybody hear me? Anybody feel me? Anybody out there? Agora, vou trazer mais um filme aqui. Um filme... Esse filme teve duas sequências, né? Mas eu não assisti uma delas. Eu só lembro de uma. O filme é de 2004, o filme original, que se chama Efeito Borboleta. 2004. Oh, eu gosto desse filme, Efeito Borboleta. Ótimo filme. É com Ashton Kutcher lá, né? Primeiro que é com Ashton Kutcher. Bom filme, eu gosto muito desse filme. Pelo menos na época eu gostava muito. Faz um tempo que eu assisti já, mas assistir mais de uma vez é bom. Só que as sequências não são filmes horríveis, mas que não precisavam, entendeu? É o tipo de filme que eu deveria ter existido. O Efeito Borboleta é uma ideia boa pra aquele filme. Não precisava ficar fazendo franquia com aquela ideia, entendeu? É a clássica edição de linguiça, né? Fica muito repetitivo. Então, eu escolhi Efeito Borboleta 2, que é um filme bem chatinho. Com a mesma ideia, mesma premissa. Eles só mudam como é que a pessoa leva o protagonista a ter aquele efeito, entendeu? A ter aquela volta ao passado e conseguir mudar as coisas. Mas a ideia é a mesma do primeiro, só que fica pra caralho. Como os personagens, de novo, isso tal. E a história do segundo já não é tão boa quanto a do primeiro. O primeiro é mais legal, o filme te prende mais. Não sei se você assistiu. A história do primeiro é muito boa. Eu assisti o primeiro. O segundo eu vi que é um acidente de carro, né, Vini? É isso, esse mesmo. Os outros, pra você ver como o argumento que você comentou faz sentido. Os outros eu nem sabia que existiam. Então, eu tô pensando, pra mim tinha um e dois. Dispensável, né? Mesmo. Não, se eu não me engano, tem quatro filmes. Nossa, velho. Então, é pra fazer a mínima ideia. Pra você ver que nada se cria, né? O pessoal gosta. Quando o negócio dá certo. Eu acho que o Efeito Borboleta nessa hora seria muito bem-vindo, né, mano? Volta pro passado, mata a pessoa que ia fazer o segundo e pronto. Fica no primeiro. É verdade. Boa. Cara, é muito estranho. Porque assim, nos outros filmes, eles contradizem até o argumento deles. Né? Porque assim, no primeiro filme, o cara ele tem essa ligação com o fluxo do tempo, né? O efeito borboleta. É porque ele é especial, porque ele é único. E aí você vai repetindo essa habilidade em outras pessoas, vira que nem cada vez mais pessoas nascendo diferente, e acabou aquela coisa que o cara ser um especial, né, uma pessoa com uma habilidade inédita, diferente, única, os caras cagam pra isso e fazem um monte de outros filmes com outras pessoas com a mesma habilidade. Você acaba diminuindo o a habilidade do cara do primeiro filme, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, cara, pra mim é um filme que deveria ser parado ali no primeiro, que a gente lembra de uma boa atuação do Ashton Kutcher. Os caras... É verdade, né? Que ele tá bem... Não acho ele um ator ruim, ele tem uns filmes... Um ator mais ou menos, né? Ele tá bem melhor do que a média dele, né? Na série... Naquela ele tá bem série melhor do que ele ficou no 2 and a Half Men. Não, isso, é só daí, Dead Seven Show, que ele era moleque ainda, né? Ele manda bem naquela série. Agora, nesse filme Efeito Borboleta também. Depois dos outros filmes, é qualquer nota, né? Quem vai ficar com não sei quem. Conhecendo a vovó. São todos iguais, só muda. Exatamente. É que nem os Efeitos Borboleta. São os dois e o três são iguais, mas não são nem comparáveis ao primeiro. O primeiro é bem melhor. Você tem ideia da história dos outros, Vini? Hoje, deixou quieto. Cara, o do 3 eu nem olhei. O do 3 eu nem olhei, pra ser bem sincero. Só do 2 que eu lembro que é... Ele deve conseguir voltar no tempo, velho. Porque no primeiro tem toda a questão de trauma psicológico, tem todo... A vida do cara é uma desgraça mesmo, né? Tem eventos que ele precisava mudar. No 2, ele quer mudar a relação meio... É mais um caso amoroso, que ele quer consertar, do que realmente coisas trágicas da vida, entendeu? Vai pro programa da Oprah. Não, lá não conserta nada, lá acaba de desempurradaria. John Kleber, isso, pode crer. Ah, é bem isso. Beleza, bem lembrado, Vini, muito ruim essa continuação. Efeito Borboleta 2, não dá. E volta, continuação. Traga uma continuação pior, que mexeu mais com seu sentimento chamado raiva. Eu vou trazer... Eu vou trazer um filme que me impressionou muito. Ele mistura Jesus, insetos e Casper Van Dien. No mesmo filme. Caraca, que zica é essa? Casper Van Dorn, pra quem não se conhece, ele é o famoso herói Van Helsing do filme Drácula 3000. Meu Deus. Mais Jesus e Insetos. Ninguém sabe o que é esse? É Tropas Estelares, alguma não, coisa. Não, não Tropas Estelares. Tropas Estelares. Mas Jesus. Tropas Estelares mesmo? Tropas. Então, eu vou explicar. Eu tô tirando Jesus. Eu vou explicar. O primeiro filme do Tropas Estelares foi legal, mostrou os caras lutando, a federação. Tinha aquela pegada de comédia da federação. Falou, olha, você tem que se tornar um soldado, você vai ser condecorado, você vai ser um homem de coragem, não sei o que lá. Pronta a proposta, mostrava o soldado se fudendo, morrendo dos insetos. E foi um filme legal. Tinha os insetos, os caras lutavam, tudo bem. Eu assisti o 2 esses dias. O 2, cara, o 2 já deu aquela caída. No primeiro filme, eles usavam muito CG, só que tinha um pouco de... esqueci a palavra. Maquiagem, defeito. Não maquiagem, os bonecos. Prático, é. Defeito prático. Fantasia, né? Crônico, né? Alegoria. Alegoria. Alegoria. Ai, meu Deus do céu. Então, usaram mais animatrônico. Ficou legal. No segundo... espero que vocês falem certo, animatrônico, mas tudo bem. No segundo filme, já apelaram mais pro do CG, mas tudo bem. A história ainda é aquela coisa que você assiste e fala, tá, gostei do primeiro, mas tudo bem. Assisti o segundo, ok. Agora, o terceiro filme, cara, o terceiro filme só pode ser sacanagem. Porque o filme inteiro, eu juro por Deus, cara, o filme fala de Jesus, o filme inteiro, é quase mais que um pãozinho no espaço. É o que eu posso comparar pra você. Porque nesse filme você tem a federação continuando. E Marcelinho e Toizinho era tão pesado que passava de madrugada, hein? Não era tão... Você não vai seguir Jesus, você vai queimar no fogo do inferno. Suas vísceras sairão pra fora e o demônio comerá sua alma. Para, Marcelinho, não diga isso, meu filho. Então, eu não fazia ideia que tinha, que existia o terceiro. Cara, o terceiro é muito ruim. Então, no terceiro a pegada é o seguinte, tem a federação. O filme tem as cenas em CGI, só que, cara, são muito fracas. Você tem esse era o Casper Van Dien, que geralmente é chamado pra... quando você vê esse ator no filme, você sabe que é trecheira total. Aí tem... é o cara que fez o Van Helsing, o cara do que pegou o caminhão do Skeleton Man. Eu sei! Esse cara. Esse cara. Aí você tem a federação chamando a galera pra ser soldado. Só que a federação tá numa vibe mesmo, mais ou menos assim. Eles estão tendo uma briga com a população de alguns planetas. Que é o seguinte, olha a ideia do filme. Tem gente que quer seguir a religião, que é acreditar em Deus. E a federação fala, não, vocês têm que acreditar na gente e lutar pela federação. Quem acredita em Deus, a federação pega e mata. É a inquisição futurística, é isso. A inquisição era pobre de Jesus, né? É o contrário. É a inquisição futurística dos romanos. Demônio. Do demônio, isso. E o filme é isso, você tem uma equipe que cai num planeta X, cheio de insetos, e toda, cara, juro por Deus, toda cena, eles falam, nossa, estamos suando, o calor está fervendo, ai, não temos água, os insetos estão nos cercando, aí vem um filho da puta e fala, mas Jesus irá nos salvar, desde que nós tenhamos fé, irmãos. O filme inteiro é assim, cara, é o filme inteiro. Tem uma cena que eu dei muita risada, tem um soldado e uma moça, que era, sei lá, piloto, não sei, e eles não se conheciam. Ele olha pra ele e fala, então, eu acho que eu tô começando a acreditar em Deus. Ela fala, nossa, que bom. Aí ele fala, será que você se casaria comigo? Ela, se for na igreja, não tem problema, eu caso com você. E assim eu serei sua, toda sua. Ela nunca viu o cara na vida. Só que ele fala que acredita em Jesus, ela vai casar pra mim. Nossa, e eu sei, não, mas assim, o filme é Tropas Estelares 3 ou As Cruzadas, mano? Tropas Estelares 3. E no final, a ideia do filme é o seguinte, nesse planeta, eles descobrem que eles ainda estão estudando aquele inseto, que é tipo uma larva gigante que eles capturaram no primeiro filme, que é o que controla os insetos lá, que é o cérebro, né? E estudando ele, eles descobriram que meio que eles têm uma religião também, os insetos. E eles acreditam em Deus X. É tipo um Cthulhu da vida. E esse bicho aparece no filme, é um bicho gigante. Aí a cena final você tem esse monstro gigante despertando, a galera cercada de insetos, todo mundo morre, só sobra as duas meninas principais. Cara, eu juro por Deus, não é mentira. Por isso que eu tô falando de Deus toda hora, porque o filme fala de Deus, tá? Elas se ajoelham no chão e começam a rezar o Pai Nosso. Meu Deus. só ele pra salvar, né, agora. É, pra sinal. É engraçado que ela fala, vamos rezar porque Deus trará seus anjos do céu e seus anjos nos salvarão. Isso, Casper Van Dien, Van Helsing, pega uns robôs mecha super mal desenhados, estilo Slave Zero, e desce com a equipe dele de robôs no mesmo momento, cara, que cena suja. Eles batalhando com robôs horrendizados. Cara, o filme é um lixo total. Oi, Valdo, esse Casper Van Dien aí que você tá falando é o Rico, é o personagem principal. É, exatamente. É o Rico, né? Ah, tá, que tá falando do Casper. Não, mas ele continua sendo Rico. Tipo, o nome do personagem principal ainda é Rico, mesmo sendo esse ator escroto. Exatamente. Ah, mano, não, né? É, ele deveria ser pobre, né? Então é o mesmo cara dos outros filmes. Nossa, velho, o Everton na hora dele de São Paulo com um sonzinho de bateria pra piada no vídeo, se não foi legal, cara. Que coisa nossa, cara. Teve piada? Não ouvi. Não, também não, cara. Repete aí, gente. Não, já passou o momento. Deveria se chamar pobre, só pra quem não ouviu. Meu Deus. Ou coloca a risada do carinha do Praça Nossa, pronto. Não, usa a minha risada, mano. Não usa a merda. Isso, né? Usa a minha risada, mano. Caramba, velho. Aí você coloca... Ai, mas... Valdo, não vou assistir Tropas não, de não. Só se você quiser mudar sua religião, aí você assiste. Você vai gritar o Jesus dos insetos. Eu não assisti. Cara... Mas eu espero que algum desses filmes que a gente vai comentar aqui me desperte o desejo de ver, se eu não ouvir. O Sanderson vai trazer um filme pra gente agora, que eu tenho certeza que deve ser um filmaço. Vai, Sanderson. Se você quer um filme que te desperte a vontade de assistir, cara, tem que assistir O Exorcista 2. Cara, eu nunca vi O Exorcista 2. Nossa, velho. Que filme sensacional, cara, uma bomba. É muito ruim, mano. Como eles conseguiram fazer esse pista, porra, um filme baseado no Exorcista da década de 70, baseado numa história real na década de 50, deve ser foda, cara. É um lixo, mano. Conta a história do padre que morreu. Talvez o Exorcista no Tropas Estelares 3 em volta. Exato. Não, cara, é um lixo, mano. Conta a história do padre que realizou o exorcismo, que tentou, né, realizar o exorcismo na menina, e mostra toda a fase do cara, ele tinha. Ia ser padre, ele deixou de ser padre, o cara foi pra África pra exorcizar um menino sem ser padre, aí os coiotes comem um menino, e tem uma mina que fica demoniada e pede pra ele comer ela toda essa hora. Ela, meu demônio, eu não consigo ficar assim, me coma, eu quero que você me coma, come, mano. Não é demônio, ela era ninfomaníaca, só isso. Mas é, tem mostra do filme, mano, é mostra pra tudo quanto é lado. Eu não sei se eles estavam na África ou se eles estavam no lixão, mano. Não sei o que estava acontecendo. O negócio é bem pouco. Nossa, esse Exorcista 2 é o de 1900 de bolinha lá no antigão ou é uma coisa mais atual? Não, de filmagem? Você falou Exorcista 2? É. Não, mas não é Exorcista 2. É o Exorcista Origem. O 2 é... Não tem nada a ver. O 2 é daquela personagem principal do primeiro filme. Isso. O 2 é a sequência do antigão. Desculpa, gente. Mas os dois também falam que é zoado, né? Ah, o 2 não é muito bom, mas essas cenas que ele tá descrevendo aí não tem, não. Ó, o 2 é uma porcaria, o 3 é CSI Satanás e é bem isso, velho. É CSI Satanás, mano. É, o negócio é bem zoado, velho. Bem zoado. Tem uma cena que sai uma borboleta da boca do maluco, e aí ele se dá um tiro na cabeça, porque a borboleta saiu da boca dele. Caralho, mano, tem tanta gente que tira tanta coisa mais estranha da boca. Ou põe uma tiro, né? Não, nem por isso tomar tiro, né? É, cara, não tô entendendo. Qual que foi a lógica dele, né? Eu não sei, cara. E aí depois de se fuder, a mina pediu 200 vezes pra ela. Ele come, aí o cara pega a sua mulher e ele volta pro padre, velho. Eu não sei o que é dele, velho. Foi muito ruim, cara. Muito ruim. Espero que tenha que despertado a vontade de assistir, viu, Vinícius? O objetivo foi cumprido, eu tô com vontade de alcançar. Eu vou passar, viu? Esse eu não vou ver. Eu tô com vontade de assistir, deixa eu só terminar o podcast aqui. Eu não gosto muito de plot terror, então isso eu vou deixar, tá? Mas eu não sei que terror, tá? Mas parece bom, mas parece bom. É, então, eu não sei, tá mais pra soft porn, talvez. Soft porn com Satã? Ah, e as últimas cenas, a menina subindo na parede assim, me come. Soft porn, cara, quase Emanuele. Ai, exorcista. O mais assustador é saber que você considera isso um soft porn. Você é estranho. Você tá tomando chá de... Chá de agrião? Chá de orégano. Chá de orégano? O que tá acontecendo? Cara, tem gente que assiste 50 tons de cinza. Você tá polêmico hoje, hein? Você não tá falando mal de quem assiste 50 tons de cinza, né? Acho bom não falar, não. Não, de forma nenhuma. Como eu poderia falar isso? Se você xingar o Sr. Grey, eu vou acabar com você. Inclusive, aquela continuação é muito negativa. Inclusive, sete. Eu quero mais do Grey. Everton, por favor, salve-nos de O Exorcista Origem. Outro filme que seja melhor que ele, ou não. Não, então, você não vai trazer outro filme que não é tão ruim, mas não deveria ter existido, ou você vai trazer um ruim? Exatamente. De verdade? Exatamente. É a mesma coisa também no começo. Você não tá muito afim de criticar hoje, né? Não, cara, eu sou um cara muito político, velho. Cara, o que eu tava pensando é as continuações do Homem de Ferro, cara. Ah, são ruins, hein? Não deveriam ter existido porque... Ah, o 2 cara, eu gosto. Não, mas eu acho que não deveria ter existido. Desnecessário. Pensa comigo, ó. No universo da Marvel, o primeiro Homem de Ferro é foda pra caramba, né? Legal pra caramba. Melhores filmes. Bom. Mas o 2, essa continuação, o 2 e o 3, eles não acrescentam em nada no universo da Marvel. Isso é verdade, eles não servem pra nada no universo. Porque todos os filmes, eles têm alguma coisinha pro universo inteiro, então, né? Pensa, por exemplo, o Thor, a continuação do Thor. Pode ser uma merda, pode ser um filme ruim, mas ele tem uma joia do infinito. E isso, ele fala do éter, né? Ele tem um papel, né, a cumprir ali. Tem alguma coisa lá, né? Se eu não me engano, no último filme que ele fez, ele não tava naquela vibe de, não quero mais usar armadura, não quero mais isso, vou deixar de lado. Nossa, é verdade, não tem nada a ver com... E o que? A consequência do Vingadores. E o reator, velho, ele tirou o reator, que era o que fazia ele ser o Homem de Ferro, ele tirou o reator do peito. Aí, não sei mais, velho, de repente ele aparece com o reator de novo. É, o 3 é bem ruimzinho, né? Ele tirou o reator no 3? Ele tirou. Ele fez uma cirurgia com o imã lá, tirou os estilhaços do coração e beleza, não precisa mais do reator. O reator, teoricamente, era pra manter ele vivo, né? E já que ele tirou os fragmentos lá da bomba, ele não precisa mais do reator. O 3 é o do mandarim, né? É. Isso. É bem ruim, por sinal. Ele tem mais armadura do que criança que é Hot Wheels, cara. Nós fomos assistir juntos, não foi? Bom, Homem de Ferro é um daqueles filmes que tem um trailer. Homem de Ferro 3 é um daqueles filmes que tem um trailer foda pra caralho e o filme é decepcionante, né? Eu lembro que quando tava passando o trailer, caralho, esse filme vai ser muito foda. Porque o mandarim é o vilão, né? Mas quando você vê o filme, você vê que não gosta, né? Eu fiquei tão puto daquela mina ser a principal, velho. Do nada, assim, ela vira a principal, ela corta os robôs no meio, ela mata o maluco. Pare, é realmente desnecessário. É pra empoderar o poder feminista. É sem explicação nenhuma, né, velho? Ela acorda com aquele poder, sabe lutar, já toma a frente da parada, resolve e acabou. O Homem de Ferro não tem necessidade nenhuma. Pra que ele tá no filme, né? O que eu pensei foi mais realmente nas continuações que não deveriam ter existido. Uhum. Porque são continuações que podem não ser filmes péssimos, tá, toscos, mas eles não acrescentam em nada, sabe? Não agrega nada. Nunca gostei da forma que ele chama a armadura e ele utiliza a armadura dele. Pra mim, ele tinha que levar nossa conta. Na caixa quadrada, né? Que os cavaleiros do dia. Aquela sala de chamada. Ele aperta a caneta e a armadura. Pode crer, cada hora é um jeito mais invocado, né? Da próxima vez ele vai engolir alguma coisa e a armadura sai de dentro do umbigo e sobe. Pode crer, ele vai apertar o bicho do dente assim, a armadura. A armadura vem drone agora, né? O negócio é tecnológico. Tá, mas tinha aquela mochilinha, uma sacolinha, retornável. Aquela sacola do seu Madruga. O Homem-Aranha era com uma bolsa pra cima e pra baixo, né? Com aí, tá vendo? Pode crer. Ele podia gritar, Bruno. Vem a armadura! A armadura tinha voando. Aí vestia, sei lá. O Everton. Everton, você lembra no 2 que ele tá com aquele problema de envenenamento? Aí ele descobre aquele elemento extreme lá que o pai dele deixou pra ele. E depois cagaram pra isso. Tipo assim, nem mais aquele reator ele usa, aquele elemento não serve mais pra nada. Tudo é descoberta da porra e largaram. Não, o extreme não é o que move o 3? Que é o que o poder que o cara tem? Então, exatamente, ele move só um filme. O nome de ferro. Que não me pergunte, esse reator que ele usa no peito é radioativo, não é? Ele tinha que ser outro. Eu nunca fiz o teste químico. Boa pergunta. Porque se fosse, no máximo ele seria o Vingador Tóxico. Você lembra do Vingador Tóxico, velho? Eu lembro do Vingador Tóxico. The Toxic Avenger. O homem de Chernobyl. Ai, ai, ai. Vingador Tóxico. Ele tá faltando. Eu acho que ele vai aparecer ainda. Acho que depois da Guerra Infinita, ele vai ser introduzido no universo Marvel. Vingador Tóxico. Ele precisa de força pra estar contando, né, velho? Então. Por falar nisso, Jonathan, traga-nos mais um filme. Vamos lá. Bom, eu acho que na nossa roda mais um filme. Calma aí, deixa eu só pegar o lubrificante. Bom, eu vou citar um filme aqui, filme de ação também. Vou pegar essa linha de super-heróis, pra mim é um filme que não deveria ter existido jamais. Na verdade, nenhum depois dele deveria ter existido, e a minha esperança é esse próximo aqui, que é o Homem-Aranha. Coloquei na minha lista, mas vamos ver qual, né? Porque o Homem-Aranha tem mais de um. Ó, o Homem-Aranha... Não, acho que todo mundo colocou na lista, cara. Cara, Homem-Aranha, o primeiro, foi ótimo. Eu gostei pra caramba. Tem seus problemas, seus defeitos, mas eu fiquei empolgado na sala de cinema. Eu achei muito foda. Eu sempre gostei do Homem-Aranha, adorava aquela antiga animação que passava na época que eu assistia na Globo. Adorava aquela animação. O Homem-Aranha sempre foi um herói que eu lia as histórias em quadrinhos. E aí, quando eu vi no cinema, achei a representação muito foda. O segundo Homem-Aranha, do mesmo universo lá do Sam Raimi, né? Que é o diretor. Sam Raimi é muito bom. Eu também gosto. Eu acho o filme do Homem-Aranha mais legal é esse. O 2, né? É o 2. Isso, gostei pra caramba. Até porque o Dr. Octopus é um vilão mais interessante, né? Aquele estilão dele de usar os braços biônicos lá ficou legal no CG, no cinema. Aquela cena dele parando o metrô, o trem lá. É da hora aquela cena. É de crer, icônica. É uma cena que se mostra um cara que ele é totalmente pra causa dele, né? Ele não tá nem aí pra vida dele, pro que vai acontecer. Ele tem que salvar as pessoas, ele tem que ser um herói. E aquela cena representa muito bem isso. Aí começa a merda. Quando começa do terceiro filme, velho, do terceiro filme pra frente, aí pode ver. O que eu pensei especificamente foi o Homem-Aranha 3, mas pode continuar. É, o Homem-Aranha 3 é muito ruim. O 3 aí, é contra o Venom. Isso, é contra o Venom. Aí tem o Homem de Areia lá, tem o Duende Fimose, tem um monte de gente. É lá. Doente mesmo, não é doente não, é doente. Doente. É uma doente. Pô, você acredita que eu nunca assisti completo esse filme? Eu sempre assisti só uns trechos, cara. Você não perdeu nada, mano. Perdeu nada. Já bem, não perdeu porra nenhuma, mano. Você viu a parte que ele ficou emo? Você viu a parte que ele ficou emo? Você viu a parte Eu já vi a parte que ele ficou emo e a luta contra o Homem de Areia lá, que é aí o final. Tem uma cena, velho, que eu me segurei pra não dar risada no cinema, pra não, né? Pra não incomodar as pessoas à minha volta, que é quando o Venom se revela ser o Eddie Brock. Aí ele tira, né, aquela máscara, o simbionte, e aí ele começa a falar com o Homem-Aranha e ele tem um monte de dente podre. De cara, assim, acho que o simbionte pegou nos dentes dele. Ele tá com dente igual como o pessoal pinta na festa junina, assim. Cara, tá muito merda. Nossa, que filho. Tinha que aparecer um dentista da Colgate, não. Posso resolver esse problema? Você tem Colgate, proteção. Só entre 10 dentistas aprovam. Ó, amigão, usa o Oral-B, que a coisa tá feia aí, velho. Nossa, cara, mas eu acho que a cena icônica desse filme é ele caminhando na avenida, com aquele topetinho de lado, dançando, e não um viadinho. A exemplo do Batman Robin, que a gente comentou em outro podcast, é aquela cena ou aquele filme foi feito de sacanagem. Só pode ter sido sacanagem. Que, aliás, Batman Robin também é uma continuação, né? É o segundo filme do Joel Schumacher na direção do Batman, né? Ele fez Eternamente, aí o cara pressionaram ele pra fazer mais um, e ele fez o grandíssimo Batman Robin. Seria o quarto, né, da cronologia lá, sim, geral, né? É o segundo do Joel Schumacher. Foi botar um monte de vilão, tudo vilão pra ataca. Pega o Homem-Aranha, joga um monte de gato em cima dele, vão cagar em cima dele, ele vai morrer. Já é essa cena? Não tem aquela cena bizarra do Peter batendo nos pedaços de cano e o Venom tremendo lá por causa do som que faz? Pega, né? Pega um prato, um gato e fica... um copo d'água em volta, você resolve. Você molhar a copo aqui e fazer... né, imagina ele assim, imagina com aquele quadro negro, assim com a unha, aquele quadro negro miniatura, sabe? Para com isso! Mas é sofrível, Homem-Aranha 3 é sofrível. Aí, pessoal, eu queria estender pros próximos. Eu acho os próximos uma bosta também, que já é universo Ultimate. Eu não sei o que vocês acham. Eu achei uma porcaria. O visual do Homem-Aranha, sei lá, em algumas cenas de ação também são muito bem feitas, mas os filmes, de uma forma geral, totalmente dispensáveis, uma porcaria. Não entendi bosta nenhuma do que eles queriam fazer. Primeiro dessa nova geração. Nesse primeiro ele enfrentou o professor de Santa Inês. E no segundo. No segundo ele enfrentou o Capitão Depressão Elétrico. O Super Choque com Depressão. A teoria da origem do Super Choque com Depressão nesse filme, cara, é muito ruim. Não, toda a história do passado do Peter é ruim demais, né? Não, mas o cara cai no tanque com os peixes elétricos, eu não lembro, em guias elétricas, toma um choque e vira a porra do Super Choque com Depressão, velho. É a mesma desculpa do Mr. Freeze lá do Batman Robin. É, cai na geladeira e pronto. Cara, trancaram ele no frigorífico e ele saiu um vilão super forte. Homem-Aranha realmente, tanto o Espetacular 1, o Espetacular 2 e o Homem-Aranha 3, pra mim é o pior de todos. Realmente, foi bem lembrado. Eu tinha lembrado do 3 mais, porque eu acho muito ruim os dois, mas eu acho esse 3 ainda pior que esses dois filmes. Agora vamos lá, mais um filme, né? Clássico. Todo mundo aqui que deve ter assistido quando moleque, o primeiro, né? De 1986. Olha só. O filme dos Guerreiros Imortais. A sequência dele saiu em 1991 e a sequência dele é simplesmente bizarra. Eu estou falando de Highlander. Nossa, Highlander, que... Highlander 2. Eu conheço um cara chamado Highlander. No registro? É sério. Olha, Jonathan, procura ele aí. Ele trabalha na TEM, tem a da TI da TEM. Eu acho. Eu tinha que ligar pra falar com o Highlander, cara. Era impressionante. Highlander se encontra. Provavelmente ele deve ser de 86, 87. Ele foi pra um duelo. Não, mas eu encarei de vez. Tinha essa piadinha nossa, o Highlander tá levando, acho que ele pegou a cabeça hoje, né? Cara, Highlander é a continuação. As continuações são muito merda. Não, mas a segunda, ela é tão bizarra que ela foi ignorada depois, velho. Porque ela não faz sentido nenhum, né? Toda aquela história do primeiro filme, do Guerreiro Imortal, que vai ser o único sobrevivente, né? Dos dois Guerreiros Imortais. O primeiro filme é legal, o mundo gosta. Gosta bastante. Legal, mas o segundo, cara, quando eles nadam, eles são alienígenas, velho. Como assim? É de outra dimensão. são, né? Eles são condenados a ver o papel. O Império Aistin, uma coisa assim, em nome do Império lá, que vai atrás deles depois, né? Porque eles se revoltam, né? Quando eles dizem que os que foram pra Terra são rebeldes, alguma coisa assim, e os caras vão atrás, né, do único sobrevivente, que é o Christopher Nolan lá, que é o qual que é o nome do personagem dele? Christopher Lambert. É por isso que ele faz filme há tantos anos, velho. Ele é um imortal, velho. O Christopher Lambert. Que é o Christopher McLeod. Muito bom. E é mais um exemplo, Mini, do filme que caga pro argumento inicial, né? Meu, o primeiro filme é uma mágica, uma coisa lúdica, né? Uma coisa, tipo, é realmente mágica. E o segundo, não, ele tenta dar um verniz meio de científico. E, meu, explica de um jeito muito bosta. E assim, sabe o que a gente fez no primeiro? Joga no lixo, não é pra nada. É pra frente. Que tava no hype. É que a gente pode parar pra pensar, e comparar com outros filmes que a gente falou aqui, que os caras pegam o hype da época e tentam atualizar, né, os seus filmes. E, mas eles acabam cagando pra ideia original do primeiro filme. Eles mudam, simplesmente mudam. E o Highlander 2 é muito interesse disso. Devia estar num hype de ficção científica muito grande, alguma coisa interplanetária muito séria, cinema acontecendo. Ele é a pegada da... Desculpa, cara, então é a pegada da camada de ozônio lá. Exato. Mas... ele salvar o mundo, né, que tá tendo problema na camada de ozônio. Aí o personagem principal tem que fechar o buraco da camada de ozônio X. Não, não, eu nem assisti o filme, mas é isso mesmo. A missão dele é desligar todas as criaturas do mundo na época. Tem tipo um satélite que vai fazer uma redoma, né? Um escudo pra fazer o papel da camada de ozônio. Aí ele tem que... Meu, eu não sei o que tem a ver com o combate deles, mas é isso. Destruiu todos os desodorantes aerossóis da Terra. A camada de ozônio tá indo pra merda, né? Aí um monte de gente tá morrendo. Aí o Connor, que é o principal, né? Do primeiro filme. Que é o Christopher Lambert, não o Christopher Nolan. A esposa dele morre, a esposa que ele conheceu no primeiro filme, né? Morre por causa disso e ele promete que vai fechar a camada de ozônio pra ela. É isso. É depois isso. Que ela morreu? É, depois que ela morreu. Fala assim, fica transforma, vai morrer em paz. Que merda! Que merda! Morre em paz, velho! Morre em paz, querido. Eu vou fechar a camada de ozônio pra você. Deixa a primeira mina morrer pra depois fechar, velho. Já era. Camada de ozônio social. Enfim, é uma merda esse filme. É uma merda e não faz sentido nenhum. Tanto que, quando saiu o Highlander 3, e se eu não me engano, tem Highlander 4, né? Tem. Acho que tem 3, 4 e tem duas séries de TV do Highlander. Tem que tudo ignora esse filme, né? Tipo, esse filme não existe, como se não existisse a história dele, né? A série de TV, eu me lembro de uma série. A outra eu não sei se tem, mas se tiver também, é tão merda que o pessoal nem divulgou. Tem uma série muito do lado B. É um país estranho, isso sim. Perfeito, essas quatro. Imagina eles criando continuações conforme as situações, sabe? Hoje seria pra combater o efeito lufa, na década de 90 era tudo que a mulher dele morreu na Guerra do Golfo. Hoje é contra o terrorismo, né? Isso, a mulher dele morreu fugido da Islândia. Caramba. Tem, mano, não faz sentido, cara. Os alienígenas têm nome de... Os caras do planeta têm nome de espanhol, não tive. Foi escrever Ramírez. Exatamente. Hernando Gonçalves. Alienígena. Puta. Eric Alegria. Alienígena. Sabia que o usurpador não podia ser da Terra. Muitas coisas começam a fazer sentido agora. Você viu que as novelas... Por isso que aqueles atores de novela mexicana, eles fazem 80 mil novelas desde 1900 e... Ou então, é por isso que as novelas se repetem tanto no SBT. Na verdade, são regravadas. Não, elas não se repetem. Isso é ao vivo. E até hoje... deve ser isso. Eles são do Planeta Zeit, do Highlander 2. Enfim, Highlander 2 é uma merda inacreditável. Boa lembrança. Clássico. Pena que cagado, né? Que pena. Ivaldo, cague mais um pouco o podcast com seu conhecimento sobre sequências que eu deveria ter. E eu acho que eu sei qual você vai escolher. Esse mesmo. Eu vou falar nele hoje, porque esse filme não pode ficar sem ser falado hoje. No ano T, 1999, aqui no Brasil, nós conhecemos o primeiro filme, que eu me lembre, Found Footage, fez sucesso mundial aí, estourou pelo mundo aí, que foi A Bruxa de Blair. Sim. A Bruxa de Blair. É verdade. E não é um filme ruim, mas também não é o melhor filme do mundo, mas não é um filme ruim. E assim, cara, filme, né, promissor, trouxe esse... É mais pela questão do marketing da época. Isso, sim, tornou sim. Tornou ele um filmão. É isso. E o formato, né, foi uma coisa que deixou o pessoal bem... inovador. E o legal é que os próprios atores que fizeram o filme, tipo, muitos sustos na floresta, eles não foram avisados, então ficou bem feito. Realmente, quando eles se assustavam, nas cenas que eles tinham medo de verdade, mesmo sabendo que era uma gravação, então, por isso, fato deles não saber que o medo, o susto tá programado, então eles, atuaram super bem. Enfim, ficou legal. Só que aí, alguns anos depois, apresentaram ao mundo A Bruxa de Blair 2. Não foi alguns anos depois, não. Foi no ano seguinte, mano. Obrigado, porque eu não sabia e eu chutei. Eu já tinha que falar a informação. Começa a falar do filme. Não, antes de começar, porque é só uma parte pra tentar explicar um pouco da cagada, porque não é justificada, né? Esse filme é realmente uma merda. Só que o que aconteceu? Do Bruxa de Blair 2, não são os mesmos diretores, o mesmo pessoal criativo do primeiro. Por quê? Porque o Bruxa de Blair 2 é um dos filmes da história, assim, que tem maior, tipo, menor gasto, tem maior renda, entendeu? Porque eles gastaram muito pouco, porque o filme é muito simples, e tiveram muita bilheteria. É, o lucro, né? O filme que tem maior relação de lucro, né? É, tem um nome específico lá, mas eu não sei. Mas vamos dizer, é o lucro, é realmente. É, o lucro, eles, né? Eles gastaram muito pouco e rendeu muito dinheiro. Então, a produtora fez o quê? Porra, mano, vamos fazer a sequência, né? Porque a gente precisa de mais dinheiro, esse filme foi muito bem. A equipe criativa do primeiro falou assim, ó, não, não dá pra fazer, a gente não tem nem ideia pra fazer o segundo, tal, assim, de cima da hora a gente não topa. Uhum. Eles não fizeram. Ah, então você não quer fazer, que se foda, chamou o fulano ali, ô fulano, vem aqui, grava essa porra de filme que tem dinheiro. Aí chamou o fulano pra gravar o filme, aí saiu A Bruxa de Blair, sensacional. Por sinal, quem teve a ideia desse filme, quem ajudou a gravar, quem sugeriu tudo que aconteceu nesse filme, simplesmente não assistiu primeiro. Porque, é cara, óbvio que não. O filme é numa dimensão completamente diferente. É na mesma cidade, tem toda aquela vibe, nossa, os jovens desapareceram. Tem. Só que, cara, ao longo do filme, você se perde num universo paralelo muito estranho. E a única coisa, eu assisti recentemente esse filme, a única coisa nesse filme que mata são as drogas. Eu acho que deve ser um filme de autoajuda. Eu acho que o cara que criou esse falou o resto do DVD. Que é a ideia principal. Porque é aquele básico filme que, tipo, se junta um monte de adolescente e vai pro meio da floresta. Aí começa: ei, cara, estou louco para entrar em uma bebedeira. Ei, você trouxe maconha? Ei, é lógico que eu trouxe, parceiro. Cara, isso é o filme inteiro. Aí eles param na floresta e usam, sei lá, maconha, cocaína, loló, furdunço, vários tipos de drogas estranhas. E bebem vários tipos de bebida ao mesmo tempo. Acordam no dia seguinte. Aí começa: nossa, inusitado, inusitado. Aí corta pro outro bebê, não se casa os dois. Exatamente. Acorda no outro dia. Aí um fala: nossa, eu tô com dor na bunda, que estranho. Aí o outro: nossa, eu tô todo cagado, que mistério, né? Você tá pro bruxo. Nossa, eu tô com dor no cabelo. Eu vou falar que foi a bruxa. Eu tô cagado, né? Não, tudo bem. Aí eles vão, a menina perde o filho e no mesmo dia ela já tá de outra casa com os caras. E eles começam a trocar ideia. Aí morre um, morre outro, vai morrendo, a gente vai morrendo, meu Deus do céu, morrendo. E no final, mostra a filmagem do que aconteceu. São eles se matando. Ou seja, eles estavam bêbados, drogados e se mataram. O filme é isso. Mentira, né? É isso mesmo a resolução do filme? Ou seja, não é se beber não casa. É se beber não vá para a floresta onde foi gravado o Chile Blair. Se beber não use facas. E tem uma... Mas o livro o nome do livro do filme não é O Livro das Sombras, A Bruxa de Blair 2, O Livro das Sombras? Mas cadê O Livro das Sombras? Então, é quando eles ficaram bêbados, eles devem ter perdido o livro, porque não tem nenhum livro no filme inteiro. Não, mas não tem uma maldição lá, igual a parada de uma maldição? Tem a maldição de você misturar maconha com limão, né? Da metanfetamina, né? A maldição do crack. Da droga. Eu não sei que droga é essa que você falou, mas por isso deve ser realmente muito perigosa. E tem uma loirinha, tem uma ruivinha que ela tá, tem uma gótica no grupo, tem uma loirinha grávida lá, beleza, e tem uma ruivinha, essa ruivinha é bruxa. Vocês não vão acreditar, quem dublou essa ruivinha foi a mesma pessoa que dublou... Eu sei. Foi a mesma pessoa que dublou a Era Venenosa daquele filme X do Batman. Ah, não. Você imagina numa floresta, exatamente, ela, vocês acham que a bruxa de Vera tal, mas ela apenas quer proteger as árvores. É isso o filme inteiro, velho. Somos nós. Ei, Robinho, venha para a floresta beber Red Label com cordões. Cara, que filme chato, velho. Não, e tem uma hora que eles vão os espíritos de criança. Depois vem uma mulher morta. Só que a mulher morta não mata ninguém. Os espíritos das crianças não matam ninguém. O que mata é a cachaça. Meu irmão, você não entendeu. O filme é um alerta pra juventude. No sexo sem proteção, porque a menina tava grávida e era solteira. Provavelmente ela devia ter 16, 17 anos. É uma mentira. Imagina. 16 anos grávida no meio da floresta mortuosa usando burduço. Exatamente. Uma mistura é essa que vai dar salto. Oi? Todos morreram no final? Não, na verdade, não, tô brincando. Não, não é que todos morreram. Na verdade, acho que só teve uma morte, duas no filme. Um cara escorregou numa pedra e morreu. E o outro. É que assim, eles mataram. Na verdade, eles. Nossa, essa é a melhor cena do filme. Eles mataram, eles estão presos. Eles foram presos porque a polícia bateu lá e prendeu todo mundo. Aí eles, não, mas vocês não estão entendendo, a bruxa, não sei o que lá. Aí os caras, meu, você é louco, olha essa filmagem. Aí mostra as imagens, onde a mostra polícia todos eles matando todo mundo. A polícia deu uma batida. Só que quando eles estão nessa casa, algumas cenas antes, que eles estão vendo uma fita, a fita que eles gravaram na noite da festa, eles fazem um bem bolado lá, conseguem arrumar a fita que tava com um probleminha, aí eles veem eles na balada lá, meu nome é Sandro, tudo loucaço lá, aí eles tiram a roupa, saem correndo pelado, aí vai e mata outra equipe, aí transa com pedra, mata uma coruja, por que mataram a coruja? Mataram a coruja, não tem coruja de capão que fica na cabeça. O filme não tem uma boa mensagem ambiental também, né? Amo isso. Eu não lembrava, velho. Eu lembro de ter assistido Bicho de Blair, o segundo, mas eu não lembrava dessa porcaria toda pra você ver como era lixo. Meu cérebro demedou. Eu também já assisti, mas eu meio que ignorado. Só que é aquele que você viu o filme uma vez, mas você esquece totalmente, né? Principalmente é um mecanismo nosso, né? Pra esquecer trauma. Você sente que ficar lembrando de tudo, né? Exatamente. O filme começa tão mal que o personagem principal, que é o cara que leva eles pro passeio, ele acabou de sair de um manicômio, de um hospício. Como é que você anda com um cara desse, velho? Ai, a bruxa de perto. O cara sai do hospício, o pessoal tem um rolê batuta, bacanão pra nós aqui, ó. Vai rolar. Cheio de cordoncio. Nossa, cara. É mais recente, pessoal? Eu só peguei esses dois. Sempre fizeram uma regravação. Ah, tá. É refilmagem só. Sim. Me falam que é boa essa refilmagem. É mais ou menos. Já ouvi falar que é uma bosta. Ah, é? Eu assisti esse filme, achei uma bosta. Porque ninguém, em sã consciência, pega e acha que a irmã tá viva X anos depois que ela desapareceu no meio de uma floresta sem ela ter nem Wi-Fi, nem comida, nem nada. Como é que ela vai sobreviver? Porque sem Wi-Fi não dá pra sobreviver mesmo. Ela poderia ligar do iFood, alguma coisa, sei lá. Caramba, você já fez. Foi bom, você já fez. Aí, ó, não, calma, você tem que parar. Você já fez propaganda de Colgate, agora você fez do iFood, o Everton falou do Uber, e a gente não tá recebendo porra nenhuma pra isso. Então, vamos falar com a porra da publicidade, hein, galera. Não adianta. Eu falei do Pacol. Não faltou falar do Monange. A gente tá recebendo um filme, mas não estamos recebendo um filme. Agora vamos receber mais um filme na nossa lista. Sanderson, faz um filme, por favor. Confio em você. Então, pode confiar, cara. Vou bater, pode confiar, Chapit. Então, cara, é um filme que, assim, eu gostei muito do primeiro. Achei uma história redondinha, uma história foda. Pior que eu não sou, é um filme de terror. Terror não, é um terror ecológico, né? Mas eu não gosto muito desse tipo de filme, mas eu gostei muito desse filme. E a sequência, cara, é uma bosta. Entramos de vantagem. Nossa. Eu tava na minha lista também. Cara, agora, a sequência ou as sequências? As sequências, em geral, do segundo até o 33º, que eu acho que é muito legal. Cara, o primeiro filme é da hora, é uma história redonda, mostra a motivação do cara, pega duas pessoas, uma salinha, eles tentando sair de lá de tudo quanto é jeito, a família dele é ameaçada. É um filme redondo. Agora, os outros, cara, sei lá, mano, eles se armadilham em tudo quanto é canto, velho. O segundo é tipo de assim, não aperte o botão, o cara aperta o botão e o prego voa no olho dele. Não olhe na foto, o cara olha na foto e toma um tiro. Porra, mano, é muito ruim, velho. No primeiro você fica com aquela... No primeiro você tem aquele terror psicológico e tal. Dá novidade também, que é uma ideia legal, né, pra quem gosta de filme. Sim, é uma ideia, uma ideia diferente, cara. Mas a parte assim, dos outros fica só violência gratuita, sem... É verdade. Virou um filme gordo, pronto. Primeiro, fazer matar gente de maneiras diferentes. Isso. Primeiro, ele foca nisso, né? Também nessa parte forte da violência, né? Do cara tendo que arrancar a própria perna, que não é uma cena das mais leves. Mas nos outros, é só isso, cara. É só isso. O Ivaldo não gosta nem do Não, ó. Vou ser sério pra vocês. Eu não sou muito fã desses filmes tipo Torture Porn, esses filmes de tortura bizarra. Tirando o filho do Máscara. Eu também não, assim. A Noelita. Mas não é um tipo de filme de tortura. Eu também não gosto. Mas o primeiro de que fala pra mim é bom pelo fator psicológico. Sim. E é eliminado nos outros. Sim, o resto é só sangue, tripa, gratuito, né? O primeiro filme eu achei muito interessante essa ideia de você. Ele conduz os acontecimentos, mas ele faz de uma forma que dá a entender que foram as decisões, né, das pessoas que levaram as mortes ou o que ocorreu lá naquele espaço. Nos outros, ele simplesmente botou os caras em situações impossíveis e se ele escolhesse o caminho da esquerda ou da direita, ele só ia se ferrar de uma forma diferente. Mas o desfecho era o mesmo, né? No primeiro não, você fica naquela pensão, pô, por que você não fez isso e tal? Nos outros você fala, era um psicopata, né? O psicopata pegou a pessoa, torturou ela até matar. Acabou. Você perdeu a essência do primeiro Jogos Mortais. É, o primeiro eu acho que é muito aquilo. Você colhe o que você planta, sabe? Eu acho que ele tem uma vantagem pra todo mundo. Pros outros, não, cara. E outra? Outras coisas bizarras pra casa das sequências. Um, eu nunca vi alguém sobreviver tanto com câncer na cabeça, porque é muita confirmação. E voltar uma armadilha foda, né? Pode virar uma armadilha foda. Imagina ele na cadeira de rodas, enrolando arame farpado na sala, velho. Eu não sei. De todos, mas se eu não me engano, ele morre tipo no 2 ou no 3, e tem outras pessoas que continuam os jogos pra ele, né? É, ele deixa uma peita lá, né? Que é o retardado, da consciência, que consegue, sabe, conciliar as ideias com aquele, mano. Podia, se era pra dar um plot twist da hora, podia dizer que ele morreu e a alma dele possuiu aquele bonequinho macabro que aparece nos filmes. Aquele bonequinho poderia matar as pessoas e fazer as armas. Ele montando as armas. Pode montar no monociclo do poder. Faria mais sentido. Outra coisa, falou se ele era rico, porque, cara, beleza, ele tava zoado, né, durante um tempo, e ele dedicou grande parte da vida dele a fazer essas vinganças malucas. E, meu, custa dinheiro isso. Não falou se ele era milionário ou algo do tipo, né? Ah, cara, eu acho que ele deveria ser aposentado por invalidez, né? Porque ele ainda conseguiu, né? Então não é aqui no Brasil, né, velho? Porque ele tinha que ser aposentado e o remédio dele ele ia conseguir comprar. Ia ser, eu concordo que, se você parar pra pensar, é um pouco estranho. Ele chega e fala, oi, tudo bem? Eu quero 412 lâminas de gilete, 516 agulhas, 70 facas, uma corrente inquebrável. Isso. Uma serra séria. Mas aquela isso, que... Basicamente, é as Olimpíadas do Faustão. São as Olimpíadas do Faustão versão macabra esse filme. Eles sabem o que eles são, Ivaldo? Eles são um programa de TV japonês. É a mesma coisa. aqui. Inception. Só que na versão japonesa, urina, fezes e comida. Não, mas agora imagina um japonês nadando enquanto o cara corta a própria perna. E aquela carinha dele, né? Que fica a carinha dos apresentadores em cima, assim, no canto da tela. Poxa, incrível. Imagina uma letra japonesa. Uma letra japonesa bem grande na tela, fluorescente, tipo. Aí embaixo fica passando um comercial de Cup Noodles. Seu braço foi decepado? Como agora? Nosso Cup Noodles e resolva seus braços. Vamos fazer um podcast ainda sobre problemas de TV japoneses. Nos nossos corações. Meu rato, que matar. Esse tinha que estar no Vingadores, certeza. Um filme que não tenha programa de TV japonês, por favor. Cara, vamos falar de um filme. Esse tem um pega filme que é... Pra terminar, você pega pesado. Pra terminar. Sim, tem um filme que são continuações que não deveriam ter existido. Mas esse ele já começa no 1, cara. É que 1 é o menos pior, né? Não, os caras tinham que ter notado que 1 é uma merda. E não tem tantos outros, né, cara? Primeiro. Oi? Eu me diverti com o primeiro, vai. Ah, não dava pra fazer. Ah, era suado, Na época de... Não, na época eu me diverti, vai. Quando eu assisti o filme assim, ele não é tão ruim. Dá pra assistir. É, ele é uma ação escrachada. Mas vai dizer, que você não terminou o filme dizendo, caraca, eu gostei do filme. Mas que porra é essa... O que é essa personagem aqui? De que jogo? Caralho, você é Alice, né? Ela é do Resident... Dark Knight? Ela é verdade. Ela é simplesmente a esposa do... O diretor, só que ele falar e já era. Nossa, cara. Cara, e as continuações são toscas, velho. E é o 3 é o ápice da tosquice, cara. Muito. Que eu não entendi o que isso. Acho que o último. Eu não assisti o último pra saber se é o pior, mas. Ah, é, o último que tem é no navio, não é? Bem ridículo, cara. Tipo, eu assisti, eu me lembro de ter assistido o 2 e o 4. O último eu assisti. Foi o último que eu assisti. Só que uma coisa que eu não entendo é que no 3 eles estão tipo no mundo pós-apocalíptico, bizarro, tipo deserto, e no 4 eles já estão numa cidade normal de novo. E é meio futurístico, né, o 4. Eu não entendi isso, cara. Do nada, né, eles estão no Mad Max e acabou o alimento, acabou a água, acabou tudo, e de repente eles vão pra uma cidade futurística. Então, cara, é muito tosco, mas não deveria nem ter existido. Esse realmente não deveria ter existido. Não, a franquia não deveria ter existido. Tanto que tem uma, eu não sei se é uma notícia boa ou ruim, mas eles vão rebutar o Resident Evil no cinema. Eles estão com essa ideia forte. Nossa, gente. É uma Vamos tentar fazer uma coisa legal, convidar os atores que participaram daquele live action do primeiro jogo. Sabe? Uma coisa boa, tipo, aí vai ser gênio. Você falou de atores, cara, e os personagens que eles apresentam no filme, velho. Na hora que eu vi o Leon, cara, o Leon parecia um bêbado. Feio, pensa num ator feio. Como é que pegaram um ator feio pra fazer o papel do pior, do maior pica da galáxia da saga Resident Evil? Não, pior, você pega o Albert Wesker, que é o maior vilão da franquia, ele é um. Meu, a atuação do Albert Wesker nesse último filme é uma bosta. Você assistiu o último episódio final, irmão? É isso que eu ia falar, eu assisti, cara. O cara, um robô tem mais expressão do que esse ator, velho. Sim. É ruim esse último, então. É muito merda. Mais, cara. Muito merda. Não, mas assim, Valdo, eu vou bater 3 palmas aqui pra você ter ido tão longe, cara. E tipo, a morte do Albert Wesker é o seguinte: ele já lutou uns 2 filmes antes, ele apareceu, lutou, apanhou, tomou tiro na boca. Spoiler. Nossa, spoiler desse filme, gente, não, sério. Vou dar o maior spoiler de Resident pra vocês, não assista. Esse é o maior spoiler. Depois ele volta, toma um pau, beleza. Nesse filme ele aparece, ele só conversa. Ele só conversa, ele não dá um soco, ele não mata uma moça, ele só conversa. Aí no final, a mulher que tá com ele na sala fala: quer saber? Ela só bosta. Ela tira e mata ele com a fala. Ela ele fala: porra, bum. Aí ele cai no chão duro. É isso. No 5 lá ele não. No 4 ele não era foda pra caralho. Ele desviava de fala. Então. Mas aqui eles vão entender isso. Só que aí, quando ele foi. O desfecho, quando ele foi vai traído, ele morreu de um jeito muito merda. Que é esse jeito que o Valdo tá comentando. E outra coisa: no 5, se eu não me engano, a última cena do 5 foi. foi ele chegando pra Alice e falando, ó, a gente tem que se unir pra lutar contra a Cruella, não foi, Jonathan? Foi, se eu não me engano, foi isso. Ele falou, vamos nos unir. Vocês, ele tá unido com quem? Não, ele voltou pra que, voltou pra aquele tiozão lá, que é tipo, vai, o presidente da... Tinha mais flores, que fez o caguei do Gino Jutsu lá, isso aí. Exatamente. O vilão principal é o maluco que tem o 6-7 flores, caguei do Gino. Muito, muito massa. E ele existe no jogo? É um personagem de algum jogo? Deve ser um zumbi. Eu não joguei. Escolheram um zumbi lá e falaram, vamos pegar esse zumbi e fazer ele personagem principal. Eu não joguei eu não joguei rigorosamente todos, né? Mas eu não me lembro desse cara não, velho. Ai, com algum detalhezinho, né? Talvez algum detalhe ele tivesse lá. Pode crer. Eu tava nos créditos de algum. Realmente é sobrevivível a franquia Resident Evil. Não merecia, né? Não merecia esses filmes aí. Não. E tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta. Foi até o 6 e tem gente que gosta, né? Ainda bem que acabou. Mas enfim, Jonathan, traga outro filme para nós. Agora, pra encerrar de uma forma um pouco mais leve, né? Eu vou trazer um filme que, cara, na época foi legal pra caramba, porque ele deu um fôlego extra, não. Ele revitalizou essa franquia que tava morta já há alguns anos, que era o Besterol. Voltou com tudo, assim, com esse filme. Eu gostei do primeiro e do segundo, e depois daí pra frente já se acertou de um jeito, sério. American Pie. American Pie. Eu nem sei quantos tem. Eu nem dois filmes no total. Eu vou ter polêmica porque eu não gosto de nenhum filme. Você não gosta? Eu não gosto desse tipo de comédia, entendeu? Você não gosta de Besterol, né? Não gosto muito. Então, eu nunca fui escolher a mais legal. Então, o Besterol, ele tava meio esquecido, acho que da década de 90, não sei se em 2000 eles chegaram a fazer alguma coisa, mas aí o American Pie veio, fez, né, um bom sucesso aí no cinema, aqui no Brasil também, teve uma audiência bacana na TV. Ele fez muito. Jonathan, você gostou do filme American Pie? O primeiro eu gostei. E o Santos também gosta, né? Vocês gostam do primeiro e do segundo? Eu gostei. Vocês gostam de uma pessoa que transa com uma porta? Cara, eu dei risada, né? Eu também acho que ele poderia mandar a mão no pau, velho. Eu não gosto da pessoa em si, né? Não conheço aquele maluco. Mas que a situação foi engraçada. Nunca mais comi torta depois dessa cena. Vê que esse papo de, não, é catupiry. Não. Obrigado. Acho que, não sei se é no 2, velho. Acho que é o 2, não é o primeiro. É, o que ele é? Tem a cena que ele cola a mão lá com puta, velho, é muito engraçado, velho, que a polícia pega ele saindo da varanda. Cara, os primeiros segundos são muito bons, pra mim eu rachei o bico. Eu me racho o pai dele tentando consertar ele, mano, é muito engraçado. Ele com a mão no mal, grudado, e o pai do lado, tentando entender o que tá acontecendo. O pai dele é super, né, carinhoso, solista, ele quer ser moderno. Ele fala, não, isso é normal, filho, se eu ficar com a mão presa no pau, é muito complicado, não tem insight. Aí ele olha pro pai, não, pai, agora não. Mas daí pra frente, velho, daí pra frente os caras cagaram num nível que ele ficou totalmente desistente. Aí eles reutilizavam, não era nem personagem, eles pegavam uma pessoa, dava desculpa que era parente do Stifler no filme anterior, aí fazia um filme baseado nele. Eles tiraram até a última gota da franquia e ficou uma merda. Vai começar American Pie o casamento, American Pie a ressaca, American Pie tem eu acho que é o 4 esse. Aí tem um lá, o último Stifler Virgem, aí tem American Pie, não sei o que. American Pie a Vingança. American Pie é o retorno. Dos escoteiros. Eu mesmo e American Pie, dois filhos de American Pie. Perfeito. American Pie, bom, bem lembrado. Olha esse filme de TV, como eu não gosto, nem lembrava dessa franquia. Que tá morta e enterrada, cara, já, né? Ah, não, agora já era. E os atores também, né? Que eles tentam fazer uma coisinha ou outra aí no cinema, em séries, na TV, e não emplaca nada. Eu não me lembro de nenhum ator do American Pie. Aquele maluco é o Stifler, o nome dele é Stifler. É Stifler, é isso. Sabe o nome daquele ator, cara? Não, é verdade, mas aqueles atores, você sabe isso, sabe o personagem, mas tem ideia do nome, né? Eu acho que é Xande. Acho que até hoje ele sai na rua. É Xande o nome do cara? conta dele. Shang mesmo? É Shang. Falou? Não, com N. É com Sean. É Sean. Shang. Shang alguma coisa, sei lá. Shang Anderson. Shanderson. Isso, Shanderson. Ai, ai, ai. Vamos fechar com o Ivaldo. Último filme a gente vai fechar o podcast. Olha, a gente falou. Beleza, vou trazer o último de fato. Definitivamente o último, porque esse aqui chega a ser polêmico. E, cara, esse aqui é pesado. Polêmica, polêmica. Ivaldo, Everton, foi o final de polêmica da noite. Eu vi o pessoal comentando filmes de terror, mas eu vou trazer um filme de terror. Esse alguém conhece. Conhece. Esse é o verdadeiro filme de terror. Eu vou contar rapidamente aqui o porquê desse filme ser problemático. Existe uma categoria de filme, pra vocês que são cinéfilos, pessoas que gostam de filme, vamos lá, que chama Filme que Sua Mãe Gosta. Quando você tá na frente da televisão, você é um moleque ali, anos 90, tá na frente da televisão, sessão da tarde. Sua mãe vê ali a propaganda do filme e fala: filho, esse filme é tão lindo, mamãe gosta tanto. Assiste que você vai gostar. Não assista o filme. A gente não tá mais nos anos 90, né? Então você vai ter que voltar no tempo, né? Tudo bem. Esse filme. Efeito borboleta, Ivaldo. Não. É Lagoa Azul. Lagoa Azul. Essa desgraça nunca deveria ter saído do primeiro na história. E essa porra tem uns 3 filmes, velho. É ruim. Muito achei ruim. Que parava no segundo, velho. Não parou no segundo? Não, tem mais. Eu não lembro. Achei que parava no primeiro, velho. Tem Lagoa Azul, De Volta à Lagoa Azul. Lagoa Azul nunca cessará, sei lá. Tem alguma coisa. Vocês terem uma ideia, o De Volta à Lagoa Azul, a personagem principal é a Mila do Resident. Ah, é mesmo? Eu falei que era a Mila do Chiquititas. Eu falei, cara, a Mila da música do Netinho. Na praia também, né? Na praia do Vasco, no farol apagado. Numa ilha isolada. O mar grande é o astral. Caramba, gente, esse podcast tá fazendo careta, né? Teve o Carlinhos Brau, agora teve Net. Falta chiclete. Cara, realmente Lagoa Azul nunca deveria ter saído do primeiro, cara. Garota Ruth Put. Graças a Deus, não, mas eu esses dias eu tava aqui em casa, eu vi Janaína rindo e dizendo a mesma coisa que minha mãe dizia. Nossa, que filme bonitinho. Por que ela tá assistindo? Cheguei lá, Lagoa Azul 3. Cara, Ivaldo, vamos lá, Ivaldo. Esse filme pode ser triste, Lagoa Azul, mas numa época onde você não tinha acesso à internet, meu amigo, você não tinha acesso à pornografia barata, que nem na sua época dos 14, 15 anos, você tinha 200 gigas. A gente nem sabia o que era isso, já tinha 3 gigas. Sanderson, você se masturbava com Lagoa Azul? É o filho. Vem do Richard? Aquilo lá, era soft porn. Você pode admitir que aquilo lá era soft porn de todo mundo que tá aqui nesse podcast. Não, realmente. Como velho ditado dos dias, a gente não conhece as pessoas 100%. O cara se masturbava assistindo Exorcista, o Redor, assistindo De Volta à Lagoa Azul. Vidrado nos peitinhos da Brookshields. Caraca, velho. Volta, não seja hipócrita. A gente sabe o que fazer aí. E não com Lagoa Azul, graças a Deus. Não Lagoa Azul. Ai, ai, depois dessa discussão sobre início da vida sexual. E a categoria soft porn, sim ou não? Soft porn, sim ou não? Oh, não, é tão assustador que você lembra do Sanderson dizendo do Exorcista, você vê que a menina falava, me come, me come. Imagina ele se masturbando, ouvindo a menina girando a cabeça e gritando, me come. Me come, me come, me come. E o pequeno Sanderson alimentando o bimbal. Ai, meu Deus do céu, quanta merda falamos hoje, né? Agora, ó, se você tem um filme, se você achar um filme que a gente falou aqui é bom pra caramba, ou então quer dizer que você devia ter continuado, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Acompanha a gente nas redes sociais, @nerdpatriarca no Facebook, @nerdpatriarca no Twitter, tem Instagram é nerdpatriarca, e é isso, né? E o site, né? Acesse o nosso site, www.nerdpatriarca.com.br, a matéria, muita informação e os nossos podcasts. Valeu, galera, logo voltaremos para o próximo. Alô, falou, pessoal. Valeu, gente.